que, pelo que eu me lembro aqui, aparentemente é o tipo que Alpha Charlie 90. Se eu não me engano, é o mesmo do que era. Aqui tinha um Aero Commander. E era, se eu não me engano, esse mesmo designação. Bem, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, boa noite, Domingo, informação Alfa, descendo 150 para 150, voando em Itapa. Oito no meio, autorizado chegada a mar e desço para 4 mil pés, 09. 4 mil na mar e o ajuste é o 09? Sim, no 09. Solo Salvador, bom dia, é o TAM Mike Bravo Whisky na posição 5 do Pátio 3. Mike Bravo Whisky, prossiga. Solicitando autorização de reboque para a posição 8 do pátio 1. Autorizado, informe para o ingresso no pátio 1, ok? Ok, sente, muito obrigado. Confirme. Autorizado o ILS Sexy Rei, pista 90, informe estabilizado. Passaremos 320. 1-8-9. Controle. Boa noite, nome. Foi solicitado por parte do seu saco algum apoio de ambulância? Pode, confirma. Ah, confirmo. É, tem um passageiro que passou mal a bordo e ele solicitou atendimento médico no solo. Ok, gente, a tua já está providenciando. Ok, obrigado. Estabilizou o TAM 3520. 3520, complete missão ILS 18914. 18915, obrigado. Tu nomeia, desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, informe o localizador. 2000, autorizado X-Ray, vai reportar estabilizado. Bora lá, então. Só para confirmar, a Infero precisa de alguns dados. Confirme o sexo do passageiro, a idade aproximada e o sintoma. Se for possível, eu passo as informações no solo, porque não foi nos passado nada. A única coisa que eu sei é que é do sexo masculino. Mas eu não tenho informações detalhadas. E agora a gente está em processo de aproximação aqui. Assim que possível, eu lhe passo os dados aí. Sem problema. Obrigado. Controle ao Bono ainda no meio? Sim. Está estabilizado e nós conseguimos alguma informação de suas comissárias. É um homem, aproximadamente 40 anos, e o que ele, a princípio, foi um desmaio que ele teve e parece que já está melhorando. Ok, graças. Para ti, aproximação, chama a torre aí, 1895. 1895, Bono ainda no meio. 3520, no solo 01, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 1219, 3520. Salvador, bom. A noite da 3520. 3520, táxi Alfa Juliette para ponte 03. Alfa Juliette, ponte 03, para 3520. No 8 no meio, no solo 04, libere direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, boa, no 8 no meio. Solo Salvador, bom dia, boa, no 8 no meio, entrou. Alfa e Juliette para ponte 05, boa, no 8 no meio. Alfa e Juliette para 05, boa, no 8 no meio. Solo Salvador, São Mike Bravo X, forma o termo do reporte. Muito obrigado e bom dia. Ok, seguinte, bom dia. Noite, Romeu Mil Golf. Pronto para cópia. Ok. Salvador Campinas, nível 220. Aerovia Whisky 1 até Confins após Whisky 57. Decolador no 7 com curva direita. Inicialmente cumpre o perfil da subida da El Leda após Leda e Ilhéus. O controle em 19.8 aciona 5101. Inicialmente é da El Leda, ok? Da El Leda e Ilhéus. Vou tentar coordenar com o controle para a subida coral. Inicialmente é da El Leda. Sabe o POB? Ok, livre acionamento para o táxi chame a torre, ok? Ainda mantenho a minha escuta para o táxi chame a torre. Aguarde para a cópia, 3520. Aguarda no cópia, tá 3520. Romeu Golf na escuta? Ok, coral, ok? Daí é após decolagem direita, perfil da subida coral. Chame agora a torre, ok, para o táxi, bom voo. 520, cópia. Copia, tá 3520. Salvador Aracaju, nível 190. 10 decola, esquerda após, subida Puca, Jama, após Jama direto Caju. Controle 119.8, acione 5121. Autorizado nível 190, Aracaju, decolando da 10 com a primeira curva esquerda. Saída Puca, Jama, após direto. O controle 1198. O transporte 5120 da 3530. Portão é o 03? Afirma, 03. Reporte para posto acionamento. Reporte para posto acionamento, 3530. Paulo Salvador, voo 1897, informação Bravo para Guarulhos. Para cópia, 1897. Pronto. Autorizado repetitivo, 360 para Guarulhos. Decola a pista 10, curva à direita após a decolagem. Perfil da subida da El até Leda, após Leda direto Bridge, onde intercepta o Zulu 16. Prossegue até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, conforme rota do plano de voo. O controle 119.8, transponder 5127. Boa noite no 7. 360 é ao nível, decolando da 10 com primeira curva à direita. Compre o perfil da Dael até Leda, após voa Bridge. Intercepta pelo Zulu 96, voa Bravo até o Zulu, depois direto Trive. Depois segue conforme a rota do plano de voo. 19.8 é o controle e aciona 5127. Boa noite, 17. Reporte para puxa acionar no 8-7. Qual o portão? É o 5. Ok, chamo para puxa acionar. A 06 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Guarulhos. Livre táxi até a Papá, chame pronto para ingresso. autorizado a alinhar e manter pista no 7. Papa Romeu, Romeu Golfo, autorizado a decolar pista no 7, 360 graus, 02 nós. Papa Romeu, Romeu Golf, decolou os 37, chame o controle em 119.8. Canal de com o controle agora, obrigado. Tá bom. Controle, boa noite, aeromédico, Papa Romeu, Romeu Golf. Boa noite, Papa Romeu Golf, contato radar, sua para 220, seita coral. 220. De Arubi. Também foi direto coral, agora de coordenação, meu Golfo. Imagina então, uma cena no terceiro assunto. Autorizou direto a Arubi, Romeu Golfo. Direto? Arubi. Então vou direto a Arubi, Romeu Golfo, obrigado. Salvador, está 3520 no portão 3, pronto para receber estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chama táxi, está 3520. Salvador, então 3520, pronto pro táxi, são 118 a bordo, 2 horas de autonomia, alterando o Recife. Ok, 3520, táxi à direita, até o ponto de espera da 10, lancha minha torre 1895, o ajuste 10-19. Autorizado, táxi direita, no ponto de espera da torre 1895 e o QNH 10-11, TAM 3520.